para control. Capataz Lima, Juliette e Yankee, controle Salvador, boa tarde. Entro com o Capataz Lima, Juliette e Yankee. Desça em condições drive, mantendo separação com o solo. Parou no Make and Spray, prossiga no corredor do corredor de Caça Prego, Vera Cruz. Reporte passando através da aeródromo de Vera Cruz, o Lima, Juliette e Yankee. Vai prosseguir Caixa Prego, Vera Cruz, ingresso no Interlagos, rotatória, final da 17. Controle Salvador, boa tarde, da 3297, fusão 200, 160, fixo, informação, Sierra. 3297, controle Salvador, tendo identificação, desça para o nível 050, na chegada bom, ajusta o altímetro no 090. Chegada bom, no 090, autoriza a proa da posição pelo. Autorizado direto pelo o tá 3297. Direto pelo autorizado, sinal 050, 3297. O Gono 620 está estabilizando o Nexo aí para a pista 10. Gono 620 chama agora a torre, Gono 8, decimal, 95 no posto. 295, bom domingo. Controle, poderia confirmar o ajuste de altímetro pro mais leste ao meu? Ajuste de altímetro agora no 090. Estão pré-checados. Fortaleza, estão pré-checados. 400 saídas exatamente. Bom, aí, mais ou menos, certo, graças. Tem uma Oscar uniforme, controle? Se o contato vai dar com a sua aeronave, volta na final para o povo. Certo, feliz. Canela 321, chama agora o centro de si, 128, décima 8, ao terreno 126, décima 0, bom voo. 328, 260, obrigado, bom dia. Azul 791, controle Salvador, ação e identificação. Desça, vê chegada a mão para o nível 060, ajuste o altímetro em Salvador no 009 no momento. Aeronaves na equipe do controle Salvador, ao ajuste o altímetro agora no 009.

Chileno, chama no ponto de espera da Papa. Essa é a área proibida que está sobrevoando agora no momento, que vai até 317. Aguarde a autorização para vir. Questão 317. Ah, 3217, está autorizado a sinal do procedimento ILS aqui, questão 0. Desça para 213, altímetro 1010, reporte estabilidade. 3-1-3, autorizado a final do ILS X-Ray da 10, com 1010 agora, 3-2-1-7. Cruzado, Romeu, Fox Trot, 1930, meia dúzia. Os 3.000, confirme a altitude solicitada. Solicitada foi o Rio, na linha do litoral. Foi no Rio? Foi no Rio, pé. Gente, o Rio autorizado, linha litoral, chama o controle 19.8, boa. 19.8, seu comando, exato. Controle de Salvador, papá, Romeu, Romeu, Foxtrot, Lima. Romeu, Foxtrot, Lima, controle. Errou na sua escuta, meu comandante. Agora está na linha do litoral. Atingiu 500, solicita. Já aconteceu um avião, solicita avião. Na linha do litoral, Lima. Cuidado, Romeu, Pérez, meu papá, Romeu, Foxtrot, Lima. Altímetro 1010, confirmando que estou no tiro. Afirmativo, sim. Mas o ETS, confirmando reclamação, contrato do Max José do Romeu. Tato, helicóptero Max José do Romeu, helicóptero, perdeu o contato com a Dano mesmo, estava sobrevoando a área do Veracruz aproximadamente 1.200 pés, o tração alto 44, mantém a separação visual com o mesmo do Max José do Romeu, reporte ingressando no corredor integrado. Estabilizada na final da 1-0, tá 3-2-1-7. 3-2-1-7, chama agora a torre 1-1-8, decimal 9-5. 18-9-5, boa tarde, 3-2-1-7. 3-2-3-1-2-7-1-6-2-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 Para 3.000 pés, batizado 1090. Fondo 076. Qualquer depth, descend to flat level 050 via both arrival, altitude 1010. Fondo 076. Lima, Juliette Yankee, confirma pra? Lima, Tango Oeste, logo pra vez do Sarek. É triste. Tango Lima, Juliette Yankee, tráfego 3 horas a 3 milhas, prosseguindo na aproximação final da questão 0, Alfa Tango 102, descendo até 2500 pés. Tango Lima, Juliette Yankee, tráfego 3 horas a 3 milhas, prosseguindo na aproximação final da questão 0, Alfa Tango 102, descendo até 2500 pés. Tango Lima, Juliette Yankee, mantém essa flor por mais 1 minuto após o direto rotatório. Tá, tirou mais 1 minuto após o direto rotatório, Lima, Juliette Yankee, tráfego. 2791 estabilizado no localizador. Preparador de hotéis. O azul 2791, chama agora a torre 118, decimal 9. 118-95, boa tarde. Bom, eu não vou para o na área do circuito do carnaval para conferir o reporte do Grandaro. Boa tarde, azul 2791, estabilizado, Miguel. 791, voa, 1010, reporta externo, cheque de trem. Reporta para pouso em Barra Grande. Ah, firma aqui, é o Zé da próxima. É... 1910. Copiado, Papa Romano, meu código para cliente, frequência de informação contratual, local essa porta no regresso. Ah, tudo bem. Externo, baixado, checado, 2791. 2791, pouso autorizado, pistão na zero, vento 120 graus, 629. Autorizado, pouso 2791. Uhum. Amor Elétrico no 097. Rochelle checado no 7, Lima Juliette, divisão Caranavo cruzando o ataque. Lima Juliette, pouso autorizado, pistão no 7, vento 120 graus, 059. E aí, vem pronto, Lima Juliette. Sura 76, clear the center 4000 feet, attempt 31009. Sura 76, descend altitude 4000 feet, and 81009. Boa tarde. Boa tarde. E vamos controle Salvador, sendo identificação dessa para o número 050. Já apresenta estrutura de TAP para a chegada a Mare. Ajuste o altímetro no 001. Aqui é mais direitado, descendo 050, identifico. Já vou no controle de TAP para chegar a Mare, eu passarei 22 então. Gente, livra esquerda, né? Quebec aguarda a coordenação com o infra. Afirma, backtrack e após a direita, na Quebec, mantém a posição na Quebec aguardando a autorização da infra para prosseguir para o pátio. So 076, clear ILS, final approach, runway 10, descend to 2,000 feet, attempt standard 1010, report step. Number 076, you can only see 2,678 from 010 to ILS 10, report established. Thanks. Na curva à direita, no perfil de saída da Elita Motiva, onde intercepta o pedido 10 até Tango Bravo Eco. Transponde 5127, controlando 19.8. Autorizado, Guarulhos, nível 320, rota conforme. Decola 10, curva direita da Elita Motiva, perdido do 10 até Taubaté. Transponde 5127, controle 19.8. Da 3155. Correto, 3155, retorno. Pronto, no portão 5. Gente, fica atento ao balizamento da infra-aero, não me escuta até o parqueamento. Eu tenho aqui pronto, cópia. Autorizado Barra Grande, 1.500 pés, decola da 17 com curva à direita, via linha do litoral sul, aciona 0121 no transponder, controle 119.8. Correto, o meu senha, confirmo que é o B. Livre para o estacionamento, 3155, aponta o ataque. Autorizado. O meu tainha confirma o seu AB? O meu tainha aqui. Acionado, confirma o seu AB? 06 AB. Chamando ponto de espera, 017, o meu tainha aqui. Perdão, 07, 07. boa tarde, irmão. Até a próxima. Aí, eu estou botando aqui o Romeu Oscar, mantém condições iguais, altímetro em Salvador 1010, a torcida no corredor Veracruz, reposto parei para ingresso no corredor Interlagos do Papatão aqui o Romeu Oscar. Para informação, temos tráfego do Papapo com a mais que o Romeu, sobrevoando na área do Veracruz, o controle perdeu o contato já está com o mesmo, estava a alta altitude no 1.210. Para o tráfego, rota 44. Porta 40, para entrar no corredor interlado do Kilo Romeu Oscar. Calazão 7-6. Calazão 7-6, contact my power. 1-1-8 decimal, and 5 and have a nice landing. 1-1-8-3, confirm Calazão 7-6. Decimal 9-5. 9-5, Calazão 7-6. Alinhar e manter o nosso 7, Romeu PEC. Alinhar e manter. Salve daí, canal 06, AMS, Fabio. Salvador, boa, 069, boa noite. 098, boa tarde, controle Salvador, sendo identificação, dessa é a via chegada amada para o nível 060, ajuste o altímetro no 010. Deixando a via Mari 060, milivésimo, ajuste o 069, boa noite. Eu tenho um transponde para 5121, aguardo a transação de colégio. Patrono no 8, muito boa tarde, Serra, confere, autorizado com fins, nível 360. Decola H10 com curva à direita no perfil de saída Argos, após posição eleva, hoje intercepta 2121, segue conforme rota do plano. Transponde 5137, controle 119.8. Cotejamento correto, reporta pronto para o estacionamento. Eu tenho um terceiro tubo em 67 pousando na pista 1-0, quando pronto, autorizado de decolagem na 0, 1-7, corrijo, vento na centena 62. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 1-0 com curva à direita no perfil de saída da El Leta Motiva, onde intercepta 2-1-0 até Tango Bravo Eco. Transfunde 5-1-4-3, controle 1-1-9-8. Autorizado Guarulhos, 360. Decola da 1-0, curva à direita no perfil da El Leta Motiva. Protegido 1-0 até Salvaté. Aciona 5143 e o controle 198. Oxené 6355, portão 11. 6355, atendimento correto, reporte pronto, puxa o final. Reportar a Nápoles, 305. Para o taxi 315, 201 a bordo, autonomia 3 horas, 25 minutos, proceder na galhão. Apresenta o presidente direto rotatório, o papatão que vamos ver o ácido, reporte visual com o acesso. Azul 6918, deixa para 3 no ferro, altímetro 100, está livre da restrição vertical em equipado. Descida para 3 no ferro, livre das restrições 1-9-8. Campo 1 Rodeo Alto. Torre, 118, 7195, por favor. Dá-se o chão, Alcinha. Passagem 1 Rodeo Alto. 1 Rodeo Alto, prossiga. Dá-se o chão, Alcinha. Sim, chão 7 é porta curta, quilômetro oeste. Decoladas 19-1, controle 19-8, deu. 19-8. 3-1-5-5. Controle. Afirmativa, 3155, curva na direita aqui na subida da El. 3155, boa tarde. Contato radar na decolagem. Sul, farolevo 320 na CV da El, transição ótima. 32 da El, máxima. Foi Romeu Hotel Yank, confirma o meio que está com você. 1700 agora. O Romeu Hotel Yank, após parada má, pode voltar 1010, frente do litoral. Após livrar a área do carnaval, está autorizado no 1010, Romeu Hotel Yank. Tá, só. Capitão Pedro 21, segue com sua rota do plano. Transponder 5144, controle 119, décima 8. 360, ar por elétrico, 32, 44, 19, posição 04. Decola da 190 com curva à direita, no 097. Olha o perfil da taxa, curva à direita, com 1097. Correto, você passa pronto para o estacionamento. Vai reportar. Eu posso informar mais do Leto Romeu, aí eu recebo informação nem do seu modo alfa, nem do seu modo Charles, alteno para instalador só 1000. Reporte sobrevoando o elevador, acendo o Mike do Leto Romeu. Gente, o próximo TR agora 1 minuto pistão. Gente. 3231 no controle. Habilidade, 226. Agora sobre 18 decimal 9. 189 vai chamar, obrigado amigão, até já. Até, 189, composto. 295. Azul 6918, está autorizado a final do procedimento FX10, desça para 2 em pé. Alternativa 090, reporte estabilizado. Autorizado, afinal do procedimento LSX-0, desce para 2-1-10, altimetrão 0-0, reporte estabilizado. Tá, muito obrigado, descendo para 2.000 pés, 1.010, autorizado, desce, reporte estabilizado, azul 6908. Até o Romeu Hotel Yank, desce para o número 5, conforme solicitado, altimetrão Salvador 0-0, trata a seleção da ação com os tráficos locais, apenas confirma estimado para pouso em Serra Índia Romeu Índia. Passarinho 2131, pouso autorizado, pistão na 0, vento 1-0 graus, 041. Ok, livre, pouso, passarinho 2231. Zona 998, inicia redução para a velocidade de aproximação. Tráfico precede, Alfa 172, já reduzido a meia dúzia de milhas. Ok, vai reduzir o centro de tráfico, 6998. Aguarda o número 2 no setor 4118. Aguarda. Mike, Juliette, Romeu, controle. Vai sobrar a área do carnaval agora? Frequência de controle, guardião 05. Para sobrevoo na área do carnaval, tem frequência livre, mais frequência no novo, reporte livre agora. Controle 6908 azul, final da X-ray. Agora sobre 118, décima 95, vou pôr. Foi 118, desculpe, decimal. Decimal 95. 95, 6908. Azul 6998. 6918, número 2, tráfego precede de OTR da passarela, tocando a pista agora. Ajuste a 1009 e continua a aproximação, guardando pista livre, 998. Sente ATR, 1009 no ajuste, continua a aproximação, 6980. Como que tá? O fluxo vai ficar pousado, não tenho certeza, igual o Mike Chulé, assim como é. Eu mantenho mais para ele, não é? T2231, solo 06, direita, eco, 121, decimal 1. Direita, 21, parede. Confirmando o Lima e o Gatianque. Número 2 para Cato Lima, aguarda. Boa, boa, Cato Lima, 2231, boa tarde. Alfa Juliette, remota 1-3. Alfa Juliette, remota 3-2-1. Fax 09762 a bordo. É, 3:15 Campinas. 062 a bordo? Ativo. Livre taxa até o ponto de espera da 10, Pátio Ninja, no ponto de espera do Rio 1895, QH 10009, no 097. 69, ponto de espera pronto, 2954. Sam 3155, chama agora o centro Recife. Vamos em 3.8, como 133.25, ao TR 125.1. 3325.251. Lado Enremar, 510 da colagem da Enremar, 105, em coordenação com a torre, da cola comprou a sul, após manter em linha do litoral sul com sobrevoo farol de Itapuã e farol da Barra. Aciona 0137 no transponder, corrija, afirma, 0137 no transponder e o controle 119.8. Cotejamento correto, confirmou pra ver? 03 a bordo, para assinamento e decolar, chame a torre 1895, QNH 1009, uma boa viagem. 1009? Uma boa viagem. Autorizado, 4-1-8, reporte táxi. Autorizado, reporte. Cartão, sexto, oitavo, confere o número 3 para cópia. Lima, Juliette, Yang, trouxe cópia. Jago, Montes Claros, nível 085, da cola da 17, com curva à direita, via linha do litoral sul, restrito 1.510 até a liberação do controle, rota conforme o plano de voo. 5123 no transponder, controle 119.8. Nível 085, mas mantém restrito no 1500 até a liberação do controle. Lima, Juliette e Ian, cotejamento correto, confirma o pátio? para o finalizamento de decolagem, chama torre 1895, Kenya 1009, confirma o PAD. Confirmando 11 no PAD? Fala 6982. 6918 Alfa Juliette Portão 9. Alfa Juliette Portão 9, eu sou 692. Os médios paramentos, Manoel 63, Manifestinho Portão 11. 6355, livre push e acionamento, reporta DAC. Reportará. Salve, contador, hoje é 63, no 4, no 28, informação, tango, autorização, 380, Petrolina. P3 no 4, tango, confere o número 3 para cópia. P3 no Chanel 63, no 4. Só uma informação, senhor. Eu acho que a gente pegou um pássaro aí no trem de pouso, deve ter um passarinho morto aí na pista. Sim, gente, obrigado. Estaciona 0146 no transponder, controle 119.8. Para 97. 1097, contato com a tabela da colagem, suba para o nível 3, e a velha vai sair da água transitória. Agora já 360. Pode voar direto telefone? Autorizar direto telefone, voa 097. Direto telefone. Gente, voltando para o cancelamento, autorizar o troco de natura da final, a polícia não sai, eu vou comprar um. Papar meu, papar tango, tango. Papar meu, papar tango, tango. Ponto de espera da 10, direita via Índia, no ponto de espera torre 1-8, décimo 95, quem é da 10-09, boa viagem. 5-4-1-8. Pô, tá mandando copiar o tá 3-2-1-7. Negativo, 3-2-1-7. É o número 3 da cópia. Gente, chama pronto o ingresso no site, no ponto de espera. Gente, só está de fato o Oscar, o Fernando. Por conta de risco de animar no tráfego no setor, vento na roda no 120 com 5 nós. Tome de abraço. Olhei aqui na feira 2 e está bom. Eu tenho que se alinhar e decolar, pistão no 7, vento 120 com 5. Espera da taxa em Oscar, Lima, Gilete e Yankee. Tô aí, Salvador, boa tarde, 4-1-8. Fazer um 4-1-8, mantém o ponto de espera. Mantém. Informação da nave que decolou anteriormente, chupar um acordo com o pássaro, estamos fazendo uma história na pista. Seguinte. O Lima chegou, essa aí iniciando uma festa. Seguinte, Lima, aquilo que sei. Torre, um grande abraço, seu nome é Zé Rodo. Correto, ó, tango, PAC-3, confirma o PAC-3. Vamos com o PAC-3, 08, Vermelha, Via Dúvida e Agarra. Gente, para o acionamento táxi decolagem, chame a torre 1895, que é legal no 009, bom voo. Alinhar e manter o 97 Lima, Juliette Yankee. Lima aqui, o X-Ray, decolado aos 15, 19, 8, boa. Graças a isso aí. Ah, pergunta, tá vendo o sequenciamento e posicionamento? Negativo. Controle, Papatango, Lima, Kilo X-T. Papatango, Lima, Kilo X-T, o controle do Salvador. Decolou a curva na direita, se possível afastar direto para Siri. A instrução foi subir até 1510. Vamos subir na P1 1510. Ok, subindo até 1510, confirmo, direto Siri. Autorizado direto Siri. Autorizado direto Siri. 1510, o Papa Terra Lima, Kilo X-Ray. Confirmando que é solicitado 2510 para 3. Afirmativo, solicitou 2500. Puxa, eu tenho. Chula 04 Galeão 540, confere. Afirmo. Nível táxi até a ponta de espera da 1-0, via Pátio 1 Ninja, no ponto de espera Torre 1-1895, QNH 1009-6353, boa viagem. Obrigado. Tá, Ninja Bravo? Fala de volta, tá, Ninja Bravo, boa. Boa, até a volta. Da 1-0-1-1 à direita no perfil de saída da El, Leda Motiva. A gente acessa o Vizilu 1-0, Pubar e o Vizilu 1-6, segue conforme rota do plano. 5-1-5-6 no transponder, controle 1-1-9-8. Confins 360, decolta 1-0 para a direita da El, Leda Motiva. É o Vizilu 1-0, Pubar e o Vizilu 1-6. Aciona 5-1-5-6, controle Salvador 19-8 e já aproximamento pushback, então 3-2-1-7. 3-2-1-7, cotejamento correto, aguardo para o push, chamado de 2 minutos. 3-2-1-7. Agora 97, controle. Podemos lá direto para o tiro? Copiado. Pode voar direto o tiro? Chama agora o centro Recife em 1-2-8, décima 8, alternando 1-2-6, décima 0, só Recife diretamente. 2-8-8-2-6-0, boa tarde. Eu vou instrumento cancelado às 1-9-1-8, desde o condição em drive, mantendo separação com solo para 1-6-5-10, para a oficina para agora 1-0-0-9, reporte visual com a pista no 7. Aproxima. Solo-0 acionamento chama táxi Oscar Golf Fiat 100. Segundo de Betinha, que recorda os 18, controle 19-8, boa. 19-8, boa. Papai Lima Juliette, que é de bom? Afirma, decolado o baú no ponte, livrou o eixo da pista com a curva direita, vai sair via litoral, tem respeito em quem está. Papai Lima Juliette, que é de bom? Uma informação de bom, nem quem está, via litoral. Vai tentar para tráfego, agora posição de 10 horas a... Cruzando 2-10 para 2-10, Papa Alfa 3-4, prosseguindo direto para Barra Velha. Paciente do Sérgio Lima de Machin. Ah, aqui, Sérgio. Marisa 1, repita a mensagem. Pronto, Senhor da Barra, aqui, Sérgio, Senhor de Abraço. Entra o Tango, Índia Bravo, até o São Isaias, 506, reforço. Estou ingressando na área do carnaval, o Tango da Bravo. Não existiu, quem está estamos ingressando na área do carnaval, Bravo. E aí, né? Controle de manutenção, acho que é o momento para conseguir informação para trocar esse controle, boa tarde, o azul 4118. 4118, contato na hora da colagem, sua para o nível 360 na saída Arbor, transição elétrica. Passa para o Arbor direto? Foi dois hotéis, foi na Prole Arbor, o azul 4118. Ok, já cruzou 2500, está pulando o Arbor, obrigado. Ok. Salve, Salvador, o Chanel 6314, no gate 2, puxa o estacionamento. Livre, puxa o estacionamento, retorno da 6314. Passará a tarde da 6314. Romeu Golfo Lima, confirma o horário do plano, por gentileza. Sou Lima Juliette, confirmando a rota que vai prosseguir para a Serra Bravo, Mike Simon. Vai voar aliado Major Tiang, aguarda autorização para voar direto para a conquista e acessar o 085. Mandamos meio que ação. Passando meio que ação, não sei se você tem mais um. Azul 4118, autorizado, está presente direto Elefa. Ok, obrigado, vamos lá, Elefa. Palma, meu caminho de abraço, para conferir. Passando Lima, Juliette e Anti, autorizado prosseguir direto Vitória da Conquista. Acessão 085. 605 na cidade, Vitória da Conquista, Lima, Juliette, em direto. Ana 355. Contato radar na declaração, para o nível 360 na saída da El Transição, ótima. El ótima, seção 360, 355. Para fazer o momento, a final, onde é a final da nossa? Agora a torre 118, décima 95, para o Romeu, estou passando o Romeu. 185, obrigado. Eu sei. Tudo zero táxi até o ponto de espera da táxi papá. Cliente no ponto de espera, torre 1895, que legal no 009-3217. 3295, boa, 3297. No 7, vento 1400-04, nós, papá, estamos ruim. Valeu. Confirme qual local estaciona aí? Ela está. Pontão tráfego agora no taxi papá. Caso controle antes, ultrapasse para dar passagem mesmo antes de entrar no taxi. Sim, batido. Vamos acabar o taxi, mantém o ponto de espera.